3693, posição 2 para Guarulhos. Tiver informação, Kilo, nível 340. Então, 3663, Guarulhos está autorizada, nível 340, via Perusque 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda e após Leda, Bidev. O controle Salvador opera em 119, decimal 8, e aciona 5112 no transponder Cotejo. O motor e matando, tá que tinha até interseção e aí reforço, ok? Ael, após Leda, Bidev, ponto 98, ficou no ponto 2, tá 3663. Correto, tá 3663, quando pronto, soma em posicionamento no 02. Recuso. 45826, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. 2500 pés, no 0 no 4, vai para 5826. Azul 4298, complete final, torre 11895. 11895, 4298, gente, obrigado. Torre Salvador 4298, Azul, não se escuta. 4298, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Gente, 4298. Tolimatango, pula norte da presente, tem interferência, o vento no 20 graus, 10 nós, Tolimatango, poste fora do solo. Gol no 922, sob vetor, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha presente pro limitado pelo lock, 922 na boca. Tá aqui, hein, no mic, Tolimatango. Eu no solo, vejo longe. Gol no 922, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, 922. Copiado, vai prosseguir via pátio e quilo para o pátio 3. Confirmando, pátio e me chame no pátio 3, o Mike Fox Tote Oscar. Antena, chame Recife 2685, alternado 12545. No 435, aguarde. Gente, aguarda. Pronto. 4861, no bom dia, aguarde, cobre para Guarambi. Já temos aprovado 100. Está estabilizada a Wilson, baixar a travada, é 5.6. Gente, chame Torres, 118.95. Torres, 118.95, bom dia, o F526, grato. 4298. 4298, continue agora a autorização de todos. Gente, 4298. Vibrando isso, TAN 3304. Do gol, 9922. Bom dia, WebJet 5826, final da 10, baixada travada. 3304, agora 219. 219. 4298, 120 graus, 10 nós, pouso autorizado no 0. Livre ponto no 0, 4298, das Azul Cente. Norte, reporte visual para pouso. Confirma o estimado de pouso em Terra Vista e pessoas a bordo? 3304, às 10 da próxima hora. 1110, copiado. Salve Salvador, então 3304. Reporte antes da Juliette, 3304. Pode informar a frente do prospecto, 145? Estou matando? Vamos usar aproximadamente 30 milhas de Salvador, se tentar adotar. Sente, aposto 20 milhas do hotel Limatango. Aposto 20 milhas do Limatango. Limatango Romeu, Yankee, Índia, na escuta do controle? Limatango Romeu, Yankee, Índia... Mantenha a linha do litoral, reporte ingressando no Interlagos. E a trip 5221 no centro daquilo? 221 na guarda cópia, horário plano. Aos 22 da próxima, se possível, tá pronto. Tá um pouco cedo, não chegou no meu sistema ainda. 5221, no... qual é o destino? Vitória da Conquista, 200 Liga. Gente, a guarda cópia, o ajuste 1-0, 1-4. Direita, 1-2-1-9. Direita, 219, contra 298, gente, obrigado. Solo Salvador, bom dia, amigo. 4298 da Azul, Arizona, se escutando. Bom dia, 4298, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, gente, 4298. Antes da Juliette, está 3304. Portão 612, 3304. Cruzado 612, 3304. Milhas. Torre 5826, pode confirmar o vento? 1-2-0 graus, 1-0-9, 1014. 7 graus, 1014. 5 push, chantaxe. Autorizando o push para reportar para o taxa, 5435. 6211, mantenha o ponto zero. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1922, estabilizado, final e a gente baixada, vai. 1922, bom dia, continue a guarda pista livre e autorização de fuga, 120 graus, 10 horas. 1922. Obrigada, Baté, autorizado, Guanambi, nível 100, decola 10, curva esquerda, saída Momo Alba, após direto, Guanambi. O controle opera 9.8 e aciona 5114 no transponder, coteja. Mas quando pronto, chão em paracionamento no passe 3 da Baeté. Oceaner 6225, Brasília 320, copia? Copia. Autorizada Brasília, nível 320, via Upper Whisky 1-0. Inicialmente, após segue conforme a rota do plano. Decola 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa. Controle opera 19.8 e aciona 5123 no transponder, coteja. Autorizando 320 para Brasília, via Upper Whisky 1-0, conforme o plano, decola na carteira 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa, controle 1198, transponde 5123, Oceaner 6225. Correto, Oceaner, quando pronto, chama em posicionamento no 01. Gente, quando pronto, chama para o acionamento, gate 01. Azul 4298, visual com o banheiro da Gol que já está finalizando o pushback no 05, ingressando no passe 3. Mesmo. Ok, então visual com o mesmo, foi prosseguir via Juliette para o 08. Via Juliette, quando ele vir para então para o 842, já foi prosseguir. Santa 3663, está autorizado no 02, chame táxi. Alô, Salvador, web 5826, livrou a sua escuta. 5826, livrou taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa para Juliette, 5826. Dois, 1920 graus, 10 nós, ponto autorizado, puxando a zero, ajuste 1-0, 1-4. 0-4, livre, próximo ao 0, agora 922. 6211 ao 52198, boa viagem. 6219, bom dia, vamos lá. Controle Salvador, bom dia, Sonero 6211, passa nível, passa nível, transitado para o 360. Sonero 6211, contato radar, suba para o 360, certo da EL. Décima nível 360, certo da EL 6311, guarda quando possível direto do PIDET. Autorizado após 2000 da EL. 7 após 2000, direto da EL 6311. Copiado, 96 no POB. Estamos aguardando o Airbus da TAM nos chamar para o táxi. O senhor depois vai prosseguir via Pátio Uno, Índia e Alfa, como número 2, chamará a torre 1895, no ponto de espera quando pronto. Assim que o TAM nos chamar, iremos autorizar o seu táxi. Pátio Uno, aguardando o táxi na frente, Índia e Alfa, vai chamar a torre 1895. Objeto 5826, ingresso via Juliette para o 09. Prossegue via Juliette para o 09, web 526. Delta, bom dia, para Manati, prossegue 1.000 pés, decola 17, curva direita, corredor a Sé, controle opera 119, decimal 8 e aciona 0127 no transponder cotejo. O Hotel Lima Tango ainda não recebeu altitude. Mike Eco Delta, PLB. Copiado, acionamento táxi decolagem, chame torre, frequência 198, decimal 95. Para o táxi da 3663 com 174, 4 horas e 5, Serra Bravo, Golfo Lima. Táxi autorizado via Índia e Alfa, e no ponto de espera chama torre, frequência 18, decimal 95, bom voo, 3663, ajuste no 014. 014, obrigado, bom trabalho, Índia e Alfa, vou esperar 1895, 3663. Gol no 435, vai prosseguir então, Pátio 1, no Índia e Alfa, e no ponto de espera chamar a torre, 1895, no 014, ajuste, tem um bom voo. Obrigado, Pátio 1, no Índia e Alfa, vai chamar 1895, ponto de espera, gol no 435. Só o gol 1922. Bro. 922, muito bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 922. Dois. 5221, nos chamou para copiar a conquista, confirme. Pronto, cópia, 5221. Estado Vitória da Conquista, nível 200, decola 10, curva à direita, saída gola e valva após direto conquista. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5135 no transponder Cotege. Autorizado nível 200 para a vitória da conquista, decola da 10, curva direita, gole e mal após direto, 119.8, controle 5135, transponder, trip 5221. Correto, trip, quando pronto, chame posicionamento, informe a posição. Está na 13. Copiado. Passarela 2223 autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, decola 10, a curva é à direita, saída gola e val após direto conquista. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5103 no transponder, coteje. Correto, Passaredo, quando pronto, chame posicionamento na remota no 4. A 35 após o torneio, Madrid. Apolo 922, ingresso Juliette para o 05. Juliette, 922. Negativo, então 3663 autorizado da El. Muito baixa a transmissão, aberta é por gentileza, repita. Acionado muito para ataque, está comentando 5 de OB, fora de autonomia, altera, conquista. Mike Eco Delta, táxi autorizado, reporte para ingresso, destino 7. Agora o controle 198, boa viagem. 198, controle, obrigado, bom dia, no 435 da Gol. Controle de Salvador, muito bom dia, Gol no 435, decolado. Contato radar só para 240, saída da El, Gol no 435. Da El, subindo para o 240, Gol no 435. Alinhar e decolar 1-0, 1-2 graus, 10 graus. Passaredo autorizado, chame táxi. Rua Leda, está presente? Leda. 48-61-03-19-8, vou ver. 6225, para buscar questionamento na posição 25-01, tá pronto? Pronto. Autorizado o posicionamento, Samitax. Ele posicionar na posição 1, botar para o táxi. Nós chamando o controle, prossiga. Vai até 48BA, seu, decolado da sua escuta. Vai até 4861, nacional na trânsito. Responde 5114. 5114, 48BA. Recife, aguarde de copa 350. 350, aguarde copa. O Mike Eco Delta, tente novamente 1895. Liberado subida nível de voo 00. Você entendeu que está liberado a subida para uma centena, obrigado. Vai de 4.063, 11. Janeiro 6311, autoridade descida nível de voo sinal a 2 mil pés. NH 1014, procedimento IADS X2. E o PES 1014, IADS X2, entrei. Eco Delta, a torre Salvador. 3859 número 2 para copiar Curitiba, aguarde. Guarda 3859. Alô, Salvador, Web 8-1-1, bom dia. 8-1-1, copi. Afirmativo, copia. Eu tô sem o plano ainda, confirma o horário, 5881. Só para enganar a saída prevista e a temperatura do ativo está de 2 horas e 40 graus. Estimativo, temperatura 30, indicada aqui, 30 graus e confirme o destino. O destino é agora. Saída será Dael. Dael lida, após lida, me deve. Dael lida, me deve, na sua discussão, vamos tirar o nosso lá. Nós estamos homologados ainda. Homologado, ciente. Até 48BA1. Ah, cruzou 40. Possibilidade de afastar direto da radial 275. Guadabi, está presente? Até 4861, poderia confirmar? Mas, senhor, afastar direto da radial 275, direto do destino Guadabi. Vale um instante, por gentileza. Saída prevista para o Oxané 6312 para a gente. O Caracaju. O Caracaju, guarda para a cópia, Oxané 6312. Net Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 8, bom voo. 251-288, obrigado, bom dia. 1435, tá bom. É 3 ou 9? Oxané 6311. Oxané 6311, complete final IADS X-Ray, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 18-95, 6311. 107, 4 horas e 23, alterna com 5. Na 6311, vou ter aproximação aguardando o eixo 90 livre, ajuste 90-14. Guardando 360, 1-1, 6311. Guardião 01. Controle Romeu, atende o salvente amigo. Agora o Guardião Guardião. Rede 40, Salvador, 42? 48. 48, ciente, no ponto de espera 118.95, 1014, o ajuste é um bom voo, passarei. Confirmando, o passarelo vai fazer táxi via pátio, ok? O trecho da Alfa aí entre a Índia e a Juliette está impraticável. Ah, ok, sempre, Juliette. Salvador, bom dia. 4299, né? Para o que está mais alto? Autorização Bravo com Guarulhos. Afirmativo 923, aguarde cópia. Vai dando. Comandante, comandante, 3304, gente. Autorização de tráfego para Brasília. Tráfego Azul 4299, gente, está aqui para autorização. Tocente do Azul, número 4, cópia. 3, ou não? Mais visuais no corredor Axé. Ok, o número médio, corredor Axé, vai reportar Lebrano CTF. O Xerã é 6263-12, copia? Pronto, a cota. Autorizado Recife 350, sua rota é para o Whisky 58, decola da 10 esquerda por Caracaju. Controle na frequência 119.8 e aciona 5125. Aracaju, o controle de saída 198, 5125 no transponder, o Xané 6312. Está correto, o Xané 6312, chame pronto pro táxi. Pro puxa acionamento, corrigiu. Chamará para puxa acionamento, 6312. Mantém capiteiro 10, Xané 6212. TAN 3859, cópia. Vamos para a cópia, 3859. Curitiba autorizado 380 via Peruísque 58, decolagem 10 direita. Dael Leda, após Leda Sagaz, o controle em 1-98, aciona 5132. Será que confirmar o nível para 3859? 380. Nesta 3859, está autorizado 380 para Curitiba. Era da El, Leda, após Sagaz, 1-9-8, controle, transponder 5132, aerovia inicial, upper east, 8. Correto, TAN 3859, chame pronto para puxa acionamento. Para puxa acionamento, TAN 3859. Solo, Xander 6312, pushback acionar, box 3, por favor. O 3 está autorizado, chame táxi. Tomará. Gol 923, cópia. Próxima cópia. Gol no 923, Guarulhos, 360. Upper Whisky 50, decolagem no 0 direita. Dael Leda, após Leda, Bidev, 119.8, 5107. Roberto, próxima direita, chama Solon 2119, que é bom dia. 19, graças.